meuscds.com. Erguei saudade aguda, coração pediu ajuda, me internei. Comecei o tratamento e a primeira dose eu já tomei. A maca é a mesa do bar, na cadeira o acompanhante, a cerveja é o soro. Eu sinto meu choro, sem previsão de alta, porque o corpo ainda rejeita sua falta. Ai, ai, ai, o doutor garçom me internou até você voltar. Ai, ai, socorro, sem as doses do seu beijo não vão melhorar. Ai, ai, o doutor garçom me internou até você voltar. Ai, ai, socorro, sem as doses do seu beijo não vão melhorar. Volta logo pra minha vida, com saudade não se brinca. Me salva, volta logo pra minha vida, com saudade não se brinca. meuscds.com. Volta logo pra minha vida, trem. A maca é a mesa do bar, na cadeira o acompanhante, a cerveja é o soro. Eu sinto meu choro, sem previsão de alta, porque o corpo ainda rejeita sua falta. De não se brincar.